desculpa foi a força do costume te chamar desse jeitinho. É que acabei de te ver e já faz um tempão que eu não me bato com você. Você mudou tudo e não mudou nada, e ainda nem tem cheiro de ex-namorada. Dizem que não rola, quer conversar fiada, tem química de sobra aí nessa parada. E você tá querendo, mas você queria ficar comigo. Pergunta pro seu corpo, aê, quem é que faz você molhar sem nem chover? Tem química de sobra aí nessa parada. E você tá com ele, mas você queria estar comigo. Pergunta pro seu corpo, aê, quem é que faz você molhar sem nem chover? E você tá com ele, mas você queria estar comigo. Pergunta pro seu corpo, aê, quem é que faz você molhar. Sou eu quem faz você morrer.